ficar de pé. A palavra de Deus diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia que o Senhor vai voltar. Cumprimente o seu irmão, diga: eu tenho uma aliança com você em Cristo Jesus. Abençoe. teu coração. Falar com o Pai. Yeah. vamos cantar esta canção com toda a alegria e convicção diante dessa mensagem que nós ouvimos. O Senhor separou esta canção para que nós, através da música, proclamássemos isso que foi dito através da mensagem. Thank you. Vamos orar. Eu não vou me abater, eu sei que vou me abater.